Tatiara autorizado, alinhar e decolar. Ventura 20 graus, 8 nós. Livre LS. Livre LS, thank you. Boa noite, P3858, informação Vitor. São 3858, boa noite, informação Vitor, confere, Fortaleza 370, copia? Copia. Autorizado Fortaleza, nível 370, VEU peso 19. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti. Controle 120, decimal 8 e aciona 5553 no 2 pontos. Autorizado Fortaleza, nível 370, no próprio Zulu 19, a decolagem é com curva esquerda, dono 0, Mongo Froti. 198 controle, transponder 5505553, da 3850. Já confirmando a frequência do controle, 120, decimal 8, ok? 120, corrigindo, da 3850. Correto, portão 3, chama pronto para o chibé de treinamento. Chamará. Identificação. Identificou o Delta Charlie. Capitão, o senhor está usando o código de Brasília, viu? Passa um segundo, senhor. Contato radar estabelecido, está passando 2400 pés, a saída é a Puca. E o transponder do melhor centro de controle do Recife, é o melhor, do Nordeste, é o 5534, tá bom? Sim, ativo, estamos usando equipamento 2 aqui, já estamos transferindo. Agora o Oscar Delta Charlie. Agora positivo. Pode acender o nível 270, Delta Charlie? É, sem restrições. Gente, obrigado. Interceptou o localizador? Afirmativo, estabilizado. Ok, aproximação para pouso, está 4 milhas do externo. Vamos checar o trem, reduzir, chamar a torre, 1186. Reduzindo aqui, obrigado, 86. Torre, boa noite, 604. 4, continua a aproximação, repórter 3, checado final, do Zé. Tem rebaixado, checado, Zé. Então tá livre o pouso, pista 10, o vento 1, 2, 0 graus, 8 nós. Livre o pouso, 04. Foi direto Duna, desça para 2000 com 1-0 no metro e LS. Espetáculo, 2000 Duna, direto para LS. Muito obrigado, né, 3-0. Este é o controle Salvador, direto Duna 5000 com 1016 com ILS. O número 3 para pouso vai seguir a aeronave da Oceané, que está agora a sudoeste. Cara. Ciente, o passageiro para 5000, direto Duna. Tá. Controle Oscar Delta Charlie, poderia voar a Zipardo presente? Sempre é possível, capitão, mas eu tenho que fazer uma solicitação junto ao melhor centro de controle do Nordeste. Concordo. Afirmativo, com certeza, estamos aguardando. Oscar Delta Charlie, foi aceita a solicitação pelo Centro Recife, câmbio. Sim, ativando direto Zipar, Delta Charlie. Corredor 24, velocidade 250 nós. Gente, vamos reduzir agora para 250 nós. Cadê? Tira as 45, direito 219, João. Direito 219, eu me abato com 604. Salvo, Salvador, bola 904, tá liberado na F-1-3-4. 604, boa noite, Taxi TV Alfa, reportando seu Taxi Juliette para ingresso. Alfa, reportando seu Juliette, 604. Oscar Delta Charlie, chame Recife, a frequência é 12685. 12685, boa noite, obrigado, Delta Charlie. Boa. Ano 3190, está autorizada a aproximação em LS. Autorizado direto em LS, ou 6310 do Oceano, obrigado. Passaredo 224, 40 milhas e autorizado para 2000. Para 2000, passaredo. Posição 3. Sam 3858, coordenando com a equipe de solo, após o parqueamento do Boeing da Gol no 02, autorizado para o espectramento, reporta táxi. Tem coordenação com a equipe de solo, após o parqueamento do Gol, autorizado, Sam 3858. Afirmativo, na escuta, 3858. O Gol vai parquear agora no 2, autorizado por pushback no 3. Para o táxi, chame na frequência 118.6. Para o táxi, 118.6, autorizado o pushback até 3858. Oliveira 224, reduza para 210, livre LS. Reduz para 210, livre LS, passarela. Salvador Ground, turn 3662, gate number 8, request clearance to Natal, flight level 3900. Please call Tower 1086, please. Say again, turn 3662. Tower 1186, please. Tower 118165. Salvador Tower, good evening, sir. 3662, gate number 8, request clearance to Nassau, flight level 392. Okay, I have 370. Did you copy? Have it. Ready to copy? Accept 370, go ahead. Okay, you're clear to Natal level 370, upper Zulu 10, runway 10, left turn, Puka departure, Zipa transition, and Squawk 5552, and departure control 120.8. Right, level 370 to Natal, inform Zulu 10, runway 10, left turn after departure, Puka departure, Zipa transition, Squawk 5552 and 120.8 patch frequency, 3662. Cover ready for to start up and pushback. Well caught, 3662. Salvador, muito boa noite, 6310 para minha LS, baixar travado. 6310, avistado, cheque trem, livre pouso, 120 com 5. Livre pouso, 120 com 5, muito obrigado, 6310. João Pessoa, é isso? Eu ativo, tá 38858. Taxi à direita, reporte um ponto, espera pronto. Altímetro agora é 1016, tá 3858. Repagar um ponto, espera pronto, tá 3858. Passarelo 224, 5 milhas para o externo, complete redução para aproximação, cheque pré-pouso, chame a torre, 1186. Que é isso, Maria Torre, 118.6, vai iniciar a redução, muito obrigado, aí tem uma boa noite. Boa. Tá 3305, com informação Vitor, passando 200 para 150. Tô 3305, este é o controle Salvador, meu cordial. Gira esquerda, Voidona, desça para 5000, ajustado no 0, no 6 para o ILS. Esquerda, Duna, descendo para 5000, Tá 3305. 3858, ponto espera, pronto. Mantenha, 3858. Tem um ponto espera, 3858. Xené 6310 no solo 58, libera a direita, mantendo a minha escuta, prossiga táxi via Alfa, informe antes da Juliette. Na sua escuta via Alfa, informe antes da Juliette, o Xené 6310. The 3662 gate number 8 request pushback and engine. Passarei no 2224, cheque trem livre pouso, 120 graus, 07 nós, o altímetro agora 1017. Livre pouso, passarei no baixo, gravou. Então, 3662, clear startup and pushback, come for Jackson. Startup, pushback, call your text, 3662. 3858, pouso, pouso do Embraer da Passaredo, na final ali mantém. Pouso, pouso, Passaredo ali mantém, não zero, até 3858. Juliette, Xené 6310. Passarei 2224, solo 01. 0001, libera a direita na minha escuta, táxi Alfa Kilo até o Pasto 3. Alfa Kilo na sua escuta, Passarela. Xené 6310, mantenha a posição antes da Juliette. Até a posição antes da Juliette, 6310. 3858, livre decolar, vento no 30 graus, 089. Do Xané? Portanto, é o 10, aguarde. Ah, é o 10, tá bom, muito obrigado. Sou 3305, passa 1 no 0000, desça para 2000, livre LS. Descendo para 2000, livre LS X-Ray da 10, 3305. Boa noite, 3305. 3662, we have 097 on board, alternate Sierra Bravo Fox Zulu, and endurance 0245 for taxi. Roger, approved taxi via main apron, taxi engine alpha, the report on holding point red for departure. Main apron, India Alpha, and call you ready, 3662. Xeré 6310, da passagem ao Airbus até o pós ingresso para o portão 10. Você vai dar passagem para o Airbus Zapta e após o gate ao 10, assinar 6310. Está no horário? 358 está no horário. Ah, positivo. Se o senhor fosse autorizado a voar da presente posição para Abucu com restrição de nível 330, seria interessante? Com certeza. Abucu, o 3258, nível 330? A princípio sim. É, ali a noroeste tem um cruzamento 370. Gente, voando a posição Abucu e restrito nível 330, o 3258. Positivo. Bridge intercepta o Zulu no meia e prossegue até Bravo até o Zulu, após trivia, após conforme roda do plano de voo. Transponder 5571 no controle 1208. Sabe 6747, nível 360 para Guarulhos, saída da Euleda após o Bridge, intercepta uniforme Zulu 16. O controle é 120, decimal 8 e o transponder 5571. Chamará nessa para puxa acionamento, posição 556747.